Ele chegou. Ele chegou. DJ Dalton. O Pretinho. O Pretinho. Aqui. Dando um show de apresentação. DJ Dalton. E o baile original do Pretinho. Mais um instante, Carabao. Eu tenho uma vida pra viver. Quero estar só com você. Pra recordar, senhor. Amada amante. Bora viajar assim no palácio. Beijei os seus lábios e senti. Por todo esse tempo que perdi. A solidão. Pra recordar, senhor. Eu quero viver os sonhos teus. Você é tudo que adoro. Que adoro. Você ilumina os olhos meus. Estrela de luz que me acendeu. Uou, uou, uou. Você passar com muito carinho, minha amiga Mari. Já por aqui com a gente, recordando. Um abraço, hein? Valeu! Hoje ela tá aqui no Palácio dos Bares. E ela veio recordar o som do Carabao. Vamos que vamos! Eu quero sentir seu corpo em mim. Oi? Eu não posso resistir. Mais um instante. Eu tenho uma vida pra viver. Quero estar só com você. Meu parceiro Diego lá, o gerente do Vila Prime, tá aqui com a gente. O alemão da padaria Lupan está aqui com a gente, doces. O melhor dos Jurunas. O amigo índio também, o Ricardo. E o amigo Tabajara curtindo, obrigado. Com a solidão. Eu quero viver os sonhos teus. Você é tudo que adoro. Que adoro. Você ilumina os olhos meus. Estrela de luz que me acendeu. Uou, uou, uou. Pra dançar Palácio. Esse amor que mexe com meu coração. Carabao. Parceiro Pio Lazu e a Dona Simone. Já aqui com a gente recordando, obrigado, hein? Ronaldão e a Gleice. Não quer saber. Chegando pra recordar. Sabendo que me faz sofrer. Sempre vai com os meus amigos. Carabao. Siga o dono do palácio. Fico em casa me doendo de ciúme. A imaginar. Meu parceiro Domingo está na área. Se considerar. Beijar. Oi? No sofá da sala eu sempre ainda tento ver a TV, mas eu só penso em você. Amiga Ivana, também o Júnior do Guamá, tá aqui com a gente, um abraço. Só. Vai! Você me diz que quer assim e diz que gosta só de mim, mas domingo vai com outro na matinê. Meu parceiro Júnior do Camarão por aqui com a gente. Já chegando pra curtir a segundona. Obrigado, Júnior. Milazinha ao lado do seu grande amor. Aquela moral de sempre bom pretinho. Obrigado, Milazinha. Tamo junto. Mas você. Oi. Parece que não quer saber. Caroline. Vai sofrer, sempre vai com os meus amigos na matinê. Valdinho. Você foi minha noite, meu dia. De repente virou e ele tá ao lado. Dalton. Bora, meu xará. Um abraço. Afastou a tristeza de perto e conquistou meu coração. O pretinho. Você foi o meu erro perfeito. Me usou sem interesse direito. Depois de amar, se foi pra não mais voltar. Marcelo Edson Barral aqui com a gente. E o Júnior São. Minha porta. Os MDR tá aqui com a gente. Um abraço. Pode entrar nessa casa deserta que eu estou a te esperar. E você foi o meu erro perfeito. Me usou sem interesse direito. Depois de amar. Meu parceiro DJ Rubinho por aqui com a gente. Um abraço pra você, Rubinho. Vamos que vamos. Mas eu sei que o tempo. O baixinho rei dos copos. Onde você encontra o chapéu também as canecas do Carabao, hein? Johnny Flash. A foto onde você sai bonitão. Mas eu sei que o tempo é que dirá. Se um dia você vai pra me encontrar. Me pedindo pra te perdoar. Pra ficar comigo. E quando eu chego numa festa e o Sem Terra, vejo você com esse sorriso esperando a tia Marta num vestido bem bonito. E Manu! Era sua cor azul sobre a luz vermelha igual desses bordéis. Arrasou! Sua bebida era licor. Bora, Chico! Tinha um sabor rosé nos seus lábios macios. Parceiro Marzinho por aqui com a gente. E os velha guarda aqui com a gente. Pra mim mais que louvor ver um corpo caliente. E a Clarinha tá na área. Mas ela não dá bola pra mim. Falo nada. Seu jeito é mesmo assim. Um pouco esse. Professor Josivaldo, o meu futuro advogado aqui com a gente. Sucesso! Nem que o mundo se afastasse de mim por apenas um segundo. Tenho você no cabaré. Carabao. E quando eu chego numa festa, vejo você com esse sorriso num vestido bem bonito. Era sua cor azul sobre a luz vermelha igual desses bordéis. Sua bebida era licor, tinha um sabor rosé nos seus lábios macios. De um jeito encantador, pra mim mais que louvor ver um corpo caliente. Mas ela não dá bola pra mim. E esse seu jeito? Seu jeito é mesmo assim. Como pretinho? Um pouco excitante. Nem que o mundo se afastasse de mim por apenas um segundo. Tenho você no cabaré. Vejo a cidade dormindo, na lua vejo esplendor. Logo vem a madrugada, só não vejo, só não vejo, meu amor. No horizonte desponta O sol me queima ao olhar. Pra recordar, vai! Alguém que eu amo não veio para comigo ficar. Vai! Foi mais uma noite colorida de... Os velhos guarda da saudade aqui com a gente. O vento sopra, vem meu peito esfriando. Meu parceiro Ed por aqui com a gente. Um abraço pra você, garoto. Eu estou sozinho e você por onde está? Essa velha guarda. Carente estou de carinho, quero alguém para amar. Saudade do Palácio dos Bares. Vem que vem. Até 5 da manhã, papai. Você é tudo que eu quero, paixão, minha querida. E essa aí, Doquinha? Eu te adoro, te venero. Como é que tu tá? Estou apaixonado por um amor que eu não consigo esquecer. Não vou deixar de lado a emoção que me alucina outra vez, alucina outra vez. Noites e noites eu sonhei com você. Meu parceiro Jonas hoje curtindo o Carabao. Só de boa por aqui. As minhas lágrimas. Um abraço. Sigo conter, pois só amo você. Carabao. Noites e noites eu sonhei com você. Por te querer. As minhas lágrimas não consigo conter, pois só amo você. Carabao. É Carabao! Amor da minha vida, você é tudo que eu quero. Paixão, minha querida, eu te adoro, te venero. É, DJ Dalton. Estou apaixonado por um amor que eu não consigo esquecer. Saudade do palácio! Não vou deixar de lado a emoção que me alucina outra vez. Diego da CPI. Outra vez. Bora, meu filho. Noite de noite. Ao lado da sua primeira dama. Você vai querer. Alô, Pablito. As minhas lágrimas não consigo conter, mas só amo você. Noite de noite eu sonhei com você. Vem, amor. Vem sentir meu calor, meu abraço. Com você eu me sinto, eu me acho. Eu sou forte, real, sou maior. Precum! Você é a mistura de amor e desejo. Só na mão! A doçura gostosa de um beijo. A quentura de nosso suor. DJ Dalton! Fazendo essa viagem gostosa hoje aqui no Palácio dos Bares. E a gente vai fazendo você recordar assim na manhã. Vem que vem. É até 5 da manhã, papai. Toca pretinho. A chuva que cai da chuva. Os pingos da chuva me levam ao passado. Momentos felizes marcaram nós dois lado a lado. Eu não sei por que tudo teve fim. Dalton. Será que quando a chuva cai, ela lembra de mim? Será, Doquinha? Será se ela lembra? Tudo teve fim. Será? Quarta-feira, dia de promoção no Pio Azul, papai. Oi. Vai. Tá chegando o aniversário do DJ Valdinho. E o Pretinho vai lá comer aquele peixe assado, hein? Bora, Valdinho. Mistérios da vida. Para o barco, meu filho. Quem poderá me dizer qual que foi meu pecado? Jurei a mim mesmo que ia te esquecer. Mas é só a chuva cair, penso logo em você. Eu não sei por quê. Jorginho Merengueiro, nome do TikTok. Tudo teve fim. Será que quando a chuva cai, me olhas e o brilho dos teus olhos me ilumina todo. Lá vai eu, Doquinha. Me falas e perguntas bem baixinho se te quero um pouco. Papai! Me abraças e tuas mãos. Júnior do Camarão. Quando amanhã chegar, vou te esperar sorrindo, pra te dizer feliz que te desejo tanto. E amanhã é nós lá em Outeiro, hein? Amanhã quero te dar amor igual a uma rosa quando forte brilha. Neguinho da Copa Junta triste, rapaz. Alegria, alegria! Eu te direi, quase a meia voz, que tempo nessa noite que é só nossa não demora a passar. Ei, Doquinha! Apaga essa luz, que eu tenho tanto amor pra te dar. Arrasou! Eu te direi, quase a meia voz, que tempo... Luluzinha na... Só nossa não demora a passar. Olha aí, Doquinha! Apaga essa luz, que eu tenho tanto amor pra te dar. Sincronizado. Meu parceiro perito do comércio. Desperta. Tá aqui com a gente, um abraço do Pretinho. E o teu riso é como dia iluminado. Já curtindo o baile do Carabao. Um abraço pra você, meu filho. Me beijas e a ternura de tuas mãos me acaricia todo. Perguntas e eu te respondo então. Quando amanhã chegar, vou te esperar sorrindo, pra te dizer feliz que te desejo tanto. Eu e você lá no Curió amanhã. Amanhã quero te dar amor igual a uma rosa quando forte brilha. Outra vez você diz que precisa parar. Lá vai eu! Mas eu não entendo o que vais me ver. E o nome dela? Roberta, escuta-me nesse instante que peço. Se liga no som. Com você tão distante não há felicidade. Carabao. Mas eu acredito que você vai voltar. Vai! Roberta, escuta-me, te amo, volte pra mim. DJ Dalton, o Pretinho. Tocando pra você. Outra vez você diz que precisa partir, mas eu não entendo por que vais me deixar. Roberta, escuta-me nesse instante de inveja. Com você tão distante, não há felicidade, mas eu acredito que você vai voltar. Roberta, escuta-me, te amo. Palácio dos Bares. E você vai recordando. Vai! A vida segue crescendo paulatinamente. Dalton. Crescem as coisas, aumenta o suor. O trabalho não rende e todo mundo se aborrece. E aquele sorriso, hein? Até já perde o sorriso. Se machuca a si mesmo, se maltrata, chega ao fim. Oh, artista, cadê o artista para alegrar a função? Canta pra mim! Por isso eu quero cantar, para mudar a situação. Joguemos o mal, Carabao. Cantemos uma canção. Eu sou a pessoa mais tranquila do mundo. Moral. Por isso sou assim. Eu? Por isso eu canto assim. Às vezes sou o poeta, ou palhaço, ou artista. Tudo assim é mais diferente. Começa a mudar o presente. Quando a gente acorda bem cedinho, vamos trocar mil beijinhos debaixo do cobertor. Bora, Doquinha! Brecão! Um desejo louco, muito forte. Deixa eu abraçar as manas que estão por aqui com a gente. Já chegando pra recordar. E começa. As manas do Carnaval estão na área. E ela fala pretinho! São 24 horas de amor, sem pausa, sem descanso, sem parar. Todo dia, o dia todo eu amo. Como é que tu tá? Eu amo porque gosto de te amar. Carabao. Depois do café que você traz na cama, outra vez a gente ama e com muito mais ardor. Antes do almoço, nosso lanche é um beijo apaixonante e outra vez fazer amor. Lá na Angostura, moleque! São 24 horas de amor, sem pausa, sem descanso, sem parar. Lá vem pedrada! Todo dia, o dia todo eu amo. Eu amo porque gosto de te amar. De tarde em nosso mundo, outra vez estamos juntos, sem censura e sem pudor. E de noite fazemos a festa, muita sede ainda resta, e é assim o nosso amor. Jangada, olha as lindas gaivotas voando, outro céu mais feliz procurando, e as angústias da terra querendo esquecer. E a gente ao tomar jangada, me conduza pro meio do mar. Eu preciso também respirar o ar puro das águas. Bora, Valdinho! Não deixa eu... E a gente lá do outro lado! A jangada sai do porto na esperança de voltar. Se liga no som! Pelas ondas se abate no mar verde da saudade, tem vontade de ficar. Saudade! Jangada que vai e volta, tem na vela dois sinais, de saída e de regresso pelo mar, onde o progresso já entrou tirando a paz. Uma segunda-feira gostosa pra você recordar, hoje aqui no Palácio dos Mares, e você vai viajando assim na moral, e a gente vai tocando assim pra você. Oi! Jangada, olha as lindas gaivotas voando, outro céu mais feliz procurando, e as angústias da terra querendo esquecer. Jangada, me conduza pro meio do mar, eu preciso também respirar o ar puro das águas, não deixa eu morrer. E aí? Abre a vela, jangadinha, e reveze o remador, respeitando onde passa, sem catinga de fumaça e sem barulho de... Carabao. Na minha vida tudo mudou, não tenho mais carinho, sem carinho do amor bandido. E aí, coach, fala pra mim como é que tá a tua sorte, moleque? Não tive sorte no amor. É o Carabao. Não foi a primeira que me deixou. Seu amor bandido. Saudade no palácio pra recordar. Vou procurar e hei de encontrar um amor verdadeiro, amor de verdade e não interesseiro, que goste de mim e não do meu dinheiro, que seja real. Eu vou te dizer que o nosso amor, que o nosso amor não pode morrer. Vai! Quando as estrelas no céu despontarem, vão dizer que a lua eu fiz pra você. É isso, mestre. E então eu serei. E o luar será você, ardente de paixão, que raia no meu coração. E então? E então eu serei amor, o sereno, e o luar será você. Bora, vem agora! Ardente de paixão, que raia no meu coração. Deixa eu achar meu parceiro Samuca da Bia Cleide. Tá por aqui com a gente, obrigado, hein? O nosso casal aqui do Carabao. Obrigado! Ao pôr do sol, Carabao, eu vou te dizer. Bora, Samuca, pra cima, meu filho! Que o nosso amor não pode morrer. Quando as estrelas no céu despontarem, vão e a lua que a lua pra você. E então eu serei amor, o sereno. e não tenho o direito de culpar só você por toda a infelicidade que trago no peito. São os meus... Deixa eu achar do meu vereador Bojó, lá de Orejo, do Pará, aqui com a gente. Sofrer. Recordando o som do animal. Novamente estou sozinho. Oi! No meu mundo sem amor. Novamente meus defeitos me jogaram nessa dor. E a tal felicidade pouco tempo me durou. E a saudade, Bretinho! Como sempre a saudade foi tudo que restou. Só pra recordar. E até meu modo de vida eu modifiquei. Bora, Doquinha! Pra cima! E recebi de você um adeus tão tristonho. Júnior Brasil! E me sumir aos pouquinhos. Te falo mais nada. Sonho. Olha a macaxeira! Mas acontece que um outro alguém eu achei. Que me respeite e me ama como eu sempre quis. E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz. Que não vou procurar mais você. Minha vida se modificou. DJ Dalton. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Adeus, minha filha. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Bora, Marcinho, pra cima, meu filho. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso. Ronaldão, também a Gleice por aqui com a gente. Meu parceiro Pio Lazo e a dona Simone recordando. Eu consegui. E quarta-feira é dia de promoção no Pio Lazo. Preciso te ver novamente. Você ficou tão diferente. Diz pra mim. Diz, meu bem, onde foi que é? Diego da GPI tá na área, meu filho. Diz, se fiz algo errado. Diz, eu quero te fazer feliz. Volta correndo pra mim outra vez. Carabao. Eu não mereço castigo. Não me peça pra ser. Ele ao lado do Dalton. Bora, meu xará. Se liga no som. A tua volta é incerta, mas deixarei a porta aberta. Alô, Chico. E quando você viver sem você, eu não consigo. A gente, já recordando aqui no Carabao, obrigado, hein? Vem que vem! É o Carabao! A tua volta é incerta, deixarei a porta aberta. E quando? E quando você voltar, eu vou me dividir contigo. Viver, viver. Viver sem você, eu não consigo. Está na penumbra, tem champanhe no gelo. Preparei com carinho tudo pra lhe e no Carabal tem que ter. Tem música suave. Meu parceiro poeta chegando junto com a gente. Preferir pra recordar aqui no palácio. Nessa primeira noite, vai! Quero esquecer da vida. Fiz um mundo de sonhos pra lhe esperar. Tudo está preparado. Só falta você chegar. Lá vai, Doquinha. O coração está acelerado. O meu corpo inteiro está tremendo. Corra. De vontade, de desejo. Desejo louco de te amar. E no Caraba! Só está faltando você chegar. Oh, oi! Só está faltando você chegar. Carabao. Hoje à noite eu te encontro e nós vamos sair. Pra quê, meu filho? Vou te levar naquele canto que ficamos de Carabao. Te dar mil beijos, mil abraços, te fazer dormir. Acordar e ver você sorrir. Vou te mostrar um você jamais sonhou, onde a chuva, o campo e as flores têm mais amor. Nesse mundo, nós vamos esquecer. E as manas estão na área hoje. Já chegando pra recordar aqui no Carabao, obrigado, hein? Só curtindo aquele baile gostoso. Amar você. Oi! E amar você. Yeah, yeah, yeah, yeah. E eu amo! Saiba, minha filha. E saiba, saiba que daqui pra frente não vou mais deixar você longe de mim. Oba, oba, oba, oba. Eu quero teu sorriso sempre alegre. Mas quero, quero que você me leve pro seu corpo se fazer de mim. Janaína hoje aqui no palácio com saudade. E ela veio comemorar aqui no Carabao. Simbora! Bilhete, seja meu amigo e pede pra ela não me esquecer. E eu confesso! Confesso que a solidão tá arrebentando o meu coração. E aqui vou me acabar. Pra que mais amar? Vou ficar aqui. E aqui vou me acabar. Oh, mostra esse corpo que eu tanto desejo, amor. Vem, me faça sentir do seu beijo molhado o sabor. Diga, lindo de corpo, que eu sou o seu homem e que nada existe melhor. Diga que vai ficar comigo e que nunca mais me deixa só. Cadê neném bonito? Faça. Vai, pretinho! Dessa noite a mais linda, pra que eu nunca possa esquecer. Se tu vai, eu vou! Que eu vou me entregar corpo e alma. Nos seus braços eu quero morrer. Tu quer morrer? Morrer. Só se for de amor com o pretinho. Amor, amor, amor, me abrace mais forte. Amor, amor, amor, amor, amor, me beije, me sufoque. De amor, amor, amor, amor, amor, me abrace mais forte. Amor, amor, amor, amor, amor, me beije, me sufoque. De amor, amor. Aquece o meu frio, seu beijo me excita demais. Vai! Me abrace forte, meu bem, quero te sentir mais e mais. Carabao. Nossas roupas no chão até se envergonham de ver. O nosso amor sem vergonha, somente entre eu e você. O dia entra na noite, eu totalmente. Só no vai e vem. E nesse vai e vem explodimos de amor. Bora, Toquinha! Pra macaxeira vai entrando. É tão triste viver neste mundo errado e sem fé. Tantas coisas, com tantas coisas acontecendo, sem ninguém saber porquê. Ninguém mais sabe dizer pra onde o mundo caminha. Muita gente já não acredita que Jesus vai voltar um dia. Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do rei dos reis. Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa. Deixa eu abraçar o parceiro Brunão, também o Marginho dos Velha Guarda. Lá daquele machão aqui com a gente. E a Mariline. Pra que rezar tanto à noite? Lá do Boteco do Jota. Recordando. Um abraço! Se no dia seguinte você planta ódio em tudo que faz. Carabao. Não adianta dizer. Japonês do amor e as meninas do charque temperado. Sempre no apoio dele. Caçuga Maria. E amor em seu. Tá só de boa curtir. Nada vai adiantar. Vai! É triste ler logo cedo em tantos jornais. Terremotos, enchentes, tragédias em todo. Tá chegando aniversário do Valdinho, hein? Vou lá serrar. E sabemos que perto. Prepara aquele peixe assado lá, hein, negão? Nada somos se não for. O açaí apanhado na hora. Vai! Tenha esperança, acredite em alguém. Em Jesus de Nazaré. Escravo fui do seu olhar. Marta, ela me abandonou. Zombou do meu amor. Carabao. E a seus pés eu imploro. mulher. Ela foi embora e jamais voltou. Dum, dum, dum, dum. Dum, dum, dum, dum. Tô te falando, Popson. Vai! Carabao já tá online. E a prefeita do Tenoné tá na área. Primeiro dia sem você, fiquei muito bem. Liberdade sem você. Bora aí, já. Segundo dia sem você. Perguntar com quem eu falei. E no terceiro dia, meus amigos, eu procurei. Me lembrava de você. No quarto dia, sem você, o que eu aprontei? Nem eu mesmo acredito. E a minha vida? A minha vida eu quero viver. Não preciso nunca mais de você. Depois de uma semana, bateu saudade do Shark e voltou. Mas depois de uma semana. Júnior Brasil, quase morro de saudade. Vai. De vontade de voltar pra você. Carabao. Uou, uou, não fico nenhum dia mais aqui sem você. Tudo errado sem você. Tu me ama? E se você me ama, eu sei. Eu passando o bocão do papão aqui com a gente. E o Boquita Burger. Alô, minha vida. Hoje é nós até o after, papai. Agora eu já sei. Te prepara. Não posso viver sem você. Prepara que o pretinho tá fio. Saudade pra recordar. Carabao. Eu ontem fui em contra com meu bem. E ela ficou gostosa. E ela mais linda ficou. Tão doce, tão bela. Pra ser meu amor. Eu ontem fui em contra com meu bem. Eu ontem fui rever o meu amor. E o tempo passou, bebê. Do DJ Williams. Não sei porquê. E também a Sangue da Corações hoje comemorando 15 anos de casado. Casa. Aqui no nosso Carabao, obrigado pelo carinho, hein? E pode escolher o Carabao hoje. Se eu sou o homem. Se ela é no job. Sempre quis. E o farolho do Pixel. Eu sou o seu amar. Recordando aqui no Carabao. Amante, amigo. E o seu. Bora, coach. Quero só o arroz. Ela fica comigo. Ela casou, porque de tudo ele tem. E o Júnior do Camarão fala assim: carro, casa e dinheiro. Meu parceiro Santiago da Tudo Brasa tá aqui com a gente, um abraço do Brasil, Santiago. Não casou comigo, porque eu. E a gente vai até o Citeixe agora. Até o Citeixe. Já sabe. Nós já sabe o português. Deve ser importante. Eu sou filho da Milazinha. Vai! E da Dona Maria. Bora, Janderson! Na boca do Amazonas. Carabao. Quero sair lá distrito. Vai conhecer. Te piso e te curo, meu Deus do céu. Tenho vontade de um dia ser gente, ser grande como o país. Deixa eu parabenizar meu parceiro Rodrigo Pidieta aqui com a gente. Ao lado do Ceará do Job. Americano do Sul. Eita, coach velha guarda. Americano do Sul. Calma que é sem pressa, hein? Eu sei que um dia a minha vez. A minha vez vai chegar. E com esse tal de cruzeiro. E eu, e eu. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos. E volto. É muito longe, Pretinho. Eu vou ver Chicago nos Estados. Sal. Se estou assim, vai. Foi você mesma que assim quis. Bora, Milazinha! Lhe agradeço por ter me deixado. Lá vai, Albu Distrito. Estou sem você, mas estou realizado. Não quero saber se você me comece a primeira dama, recordando aqui no Furioso. Lhe agradeço por ter me deixado. Neguinho da Cova, Ju. Oi. Estou sem você, mas estou realizado. Não quero saber se você vive bem ou ruim. Sei que me sinto muito bem assim. Sobre essas meninas do Paraíso Verde, tá aqui com a gente, já recordando. Nosso Carnaval hoje que chega junto aqui no Palácio dos Bares, até 5 da manhã. Vem com a gente, que o Pretinho te espera aqui. Vem! Na fonte dos seus olhos, quero me banhar. No seu beijo molhado, vou matar minha sede. Carabao. Embala nos seus braços, faça-me sonhar. Me leva pro seu colo. E lá em casa. Pode me ninar. Oh, oi. Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Fala em meus ouvidos, me causa arrepios. Alisa meus cabelos, tira o meu medo. Conta sua vida sem guardar. Vê minha filha! Tudo entre a gente pode acontecer. Inclusive nada. Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te amo a luz do sol, ou em noite de lua. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. Meu prato preferido, o meu primeiro pulo, posso te apanhar.